seguravam as revistas. Onde estavam as mulheres que não eram reais, mas que me pertenciam mais do que outra qualquer? Seu corpo.